Norte. Quem chamou o solo, confirma, por gentileza. Azul 4207, Santos Dumont, pista 28, informação em curso a Papa, altímetro 015, agora só instante para corpo, gentileza, Porto 9. Pista 28, momento agora está com 250, variando até 280, de 5 a 10 nós. Para interceptar a Upper, Zulu 10, após SMAP, Luto, BQ City, cumpre o perfil subida da Euleda, a curva pela esquerda, transição Motiva. 1-5-6-1. Gol 1561, cheque trem de pouso. Baixo travado, trem. Gente, livre pouso, pista 28, o vento 260 graus, 089, QNH 1015, gol 1561. Zucla 207 na escuta, copy. Autorizado RJ, aeroporto Santos Dumont, nível de voo 340, rota via Upper Zulu 10, ESMAP, após Lufto, barra Bacena, restante conforme rota do plano. Pista 28, decola, após inicia a curva à esquerda, perfil de subida da El Leda, após Leda direto Motiva, controle 119, decimal 80. Torre 1 no 895, transponder 5435. Três, cinco, correto, portão 9, chama pronto, azul. Salve Salvador, Alfa. Bom dia, ainda está 3895, autorização Guarulhos 360 para formação Papá. 3295, Papá confere altímetro no 015. Guarulhos 340, já temos aprovação, minuto 4. Guarda 4. Hotel Limatango é Rimar. Sobrevoo até o centro de convenções. Informação é Papá. Decolagem da Imar. Prossegue via litoral ou comprou oeste? Litoral. Decola em Imar. Comprou a sul inicialmente até o farol de Itapã e segue via litoral. Controle 119.8, torre 118.95. Acione o transponder 0143. Vai até o centro de convenções e retorna para Imar na volta? Coteja. Com Confirma a aeronave que chama a torre? Torre Salvador, bom dia, Azul 4082, LS Zulu da 28. Azul 4082, continua a aproximação, reporte quando baixar travado, QNH 1095. Reportará baixo travado, 1015, QNH Azul 4082. Pronto pra Copa, 3895. Afirmativo, copia, tá, 3895. Salvador Guarulhos, nível autorizado 340, rota via Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 28, curva à esquerda, até curva à esquerda, perfil subida da Euleda, transição ótima, controle 1, 19.8, torre 1895, transponder 5450. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 28 com curva esquerda, saída da Euleda, Montiva. Depois ingresso uniforme Zulu 10, speed, uniforme Zulu no meio até Belo Horizonte, e aí direto conforme o plano. Controle de saída 1098, torre 1895 e o transponder 5450, tá, 3895. 82, livre pouso pista 28, vento 260, 089. Livre pouso na 28, azul 4082. Então 9, é forte táxi, azul 4207. Batalha Matango, prossiga. Papatango, Hotel Limatango, decolagem a seu critério, não há tráfego a reportar. O vento em Salvador 280 graus, 08 nós, reporte fora do sol. Sol Salvador, voo no 790. Feito a informação, papá, autorização Recife. Pelo 790 Recife, já temos aprovação do nível 370. Só um instantinho para a Copa, por gentileza. Informação, Papau, time 2015, um instante Copa. Ele 15, obrigado. Seria Puca Jambo? Não, não. Na pista 28, o perfil de subida é Aron, transição Caju. BR primeira a esquerda. E mantém a posição, antes de ingresso na Alfa, fechando o solo em 1219. Ok, libera na Delta, à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, 219, fala bom. Boa, no 4-0. Paulo Salvador, bom dia, o 4-0-2, verão na Delta, tá, antes da Alfa. Transponder 0143. Não está chamado, 0143, cara. Não estamos recebendo o seu transponder, Hotel de Matão. Ok, vai pro meu táxi aqui, ó. Peça inicial táxi. Até antes da Juliette, inicialmente. Ok, seria um prospect de Alfa, mantém antes da Juliette e após a aeronave liberar. Quando liberar, prospect 41, posição 8, azul 402. Fix, caso tenha condições de incrementar um pouco o táxi aí até a velocidade máxima, tá livre, agilizando até o portão 8, se tiver condições. Ok, agilizaremos então até o portão 8. Aí tá autorizado direto pro 8? Afirma, até o 8. A aeronave companhia puxou, porém está no 9 e recuou um pouco mais aí até outra vez do 10, não interfere no seu estacionamento. Pode prosseguir até o 8. Ok, prosseguindo agilizado até o 8, com a 02, Ok, então 80, Guarulhos 3:30. Qual o estacionamento da Embraer Companhia no portão de número 8? À sua esquerda, prossigo o táxi via Pátio 3, reporte para ingressar na Taxi Oikiro, prosseguir via Alfa até o ponto de esperada 28. Gente, Pátio 3 reportará para ingressar na Taxi Oikiro e posterior Alfa, Gol 420. Gol no 790, na escuta 4. Prossiga, Gol no 790. Salvador, Recife, o nível autorizado 370, via piso 58. Pista 28 decola com curva pela direita, perfil subida Aron. Transição Caju, controle 1-9-8, torre 18-9-5, transponda 5-4-5-2. Ok, autorizou Recife 370, Aperuí 58, decola 28, curva direita, Aron, Caju, 19-8, o controle 18-9-5, a torre, transponda 5-4-5-2, o voo no 790. Ok, 5452, portão 20, portão 7, chame pro estacionamento. 7452, obrigado. O 4207, tá escuta? Ok. Ok, só a restrição, após a decolagem, mantenha ou até 2 mil pés, após iniciar curva à esquerda no perfil da subida. Gente, faz o decolagem, mas tem pro até 2 mil pés, e a página vai iniciar a curva esquerda no perfil da subida. Então, 3295, tá escuta? Prossiga, 3895. Restrição na decolagem, após a decolagem, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés, após curva esquerda, perfil da EL. E mantenha a proa até cruzar 2000 e a esquerda da EL na saída, tá? 3895. Perto. Jump push. Cortar. O 4207 está presente, segunda direita. Prossiga via Juliette Alfa. Ponto de 28, mantenha a posição. Chame o 18-9-5. 1015 no altinho do viagem. Gente, agora está presente Juliette Alfa. Ponto de espera da 28-9-5. Azul 4207, tá bom. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Tiago Integro de Fábio. Papapá, Charlie, São Luís Uniforme, continua a aproximação, reporte quando baixado travado, QNH 10 no 5. Já baixado travado, QNH 10 no 5, Papapá, Charlie, São Luís Uniforme. O papapá, Charlie, São Luís Uniforme, visual com cão? Ainda negativo. Gente, reporte quando visual com campo, Charlie, São Luís Uniforme. Cortará. Escala aeronave, via taxi Índia. Reporte pro táxi. Ok, vai iniciar. Deixa a escala do avião para táxi Índia. Reportará o táxi, tá 3295. Alugou 1790, pushback do Fred. 1790 autorizado, puxa, para o autorizado, chama táxi, 1790. Uniforme, visual com cão? Visual. Sente livre de pouso, pista 28, vento 260 graus, meia dúzia de nós. O papapá, Charlie Tango Uniforme. Livre pouso, papapá, Charlie Tango Uniforme. Bono 790, tem 3:30, Lanterna Natal, POB 84. A linha aí mantém cabeceira 28. Mantém cabeceira 28, passa 77. Papapá, Charlie, Tango Uniforme, solo ao 57, confirme parte de estacionamento. AM, tá. Gente, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes de ingresso na alfa e chame o solo em 121 no decimal 9. Você vai esquecer de entrar alfa, decimal 9, vamos lá. Salvador, muito bom dia, papapá, Tiago, Tiago Uniforme. Charlie Tango Uniforme, está de em frente, quilo, passe 3, reporte para ingresso, passe 1. Passe 3, tudo bem? Prou até 2000 pés, após iniciar a curva à esquerda. Livre decolagem pista 28, vento 270 graus, 079. Azul 4207. Livre decolagem, mas a prova até 2000, após curva à esquerda. Azul 4207. Iniciado. Delta, voo 9790. O Delta 1 Uniform, taxi Apache 1, Lima, Mike, reporta na Quebec, cruzamento da pista no Sérgio. Chame controle em 1-9-8. 9-5. Via Alfa, ponte espera da Golf, torre 1895, que legal no 0 no 5. Quatro 207, chamo controle 199 decimal 8. Salvador Gol no 790, próximo ponto para da 28, 895 para o táxi, com 145 a bordo, 4 horas e 10, vamos ver na convite. Gente, autorizado alinhar e decolar pista 28, o vento 280 graus, 079. Ali decola da 28, Gol no 790. Sim, que legal, no 0 no 5. Parte 3, quilo. Alfa no, na Golf 6295, na 3295, bota. Charlie, tem uniforme autorizado cruzar no 7 para o 45, código. Decolada ao 03, chame controle em 199.8. 98, bom dia, 1790. Torre Salvador, boa tarde, Stan 3895, ponto de espera da 28, pronto. Stan 3895, autorizado a Aliane, decolagem pista 28, vento 280 graus, meia dúzia de nós. Aline decola, pista 28, Stan 3895. Salvador, gol 1556. 1556, prossiga. Autorização Galeão 320. 1219, decimal 9, o solo. Obrigado. Solo Salvador, gol 1556. 1556, táxi via Alfa, reposta de Juliette. Ok, 1556, guarda a copa Galeão, ajuste 10 no meio. 10 no meio, gol 1556. Torre Salvador, trip 5220 estabilizado e LS 28. 5220, reporte 3 checado, vento 290 graus, meia dúzia de nós, hoje no 0 no 5. Portará, somos número 1 na aproximação? Afirmativo. 5220. 3895, mantendo por até 2000 pés. Controle 119, decimal 8, decolado ao 07. Mantendo pro 798, ok, obrigado, até a próxima. 3895. Da trip já baixou e travou? Baixar travado agora ou 5220 da trip? Já tem o campo à vista, tempo 5220. Visual, 5220. Livre pouso 28, vento 280 graus 07 mais, trip 5220. Livre pouso 28, trip 5220. Cinco dois dois zero da trip, solo 1-0, libera a esquerda, próxima esquerda, solo 1-2-1-9. Esquerda, 1-2-1-9-5. Pode liberar na próxima, 5-2-2-0? Afirmativo na Delta. Na Delta, 5-2-2-0, vai liberar. Torre Salvador, bom dia, 0-3-8-0-4, baixar travado, sinal 28. 3804, aguardando apenas informação de pista livre, vento 270 graus 0629. Aguardando, 3804. Solo Salvador, TP 5220, livrou na Delta. 5220, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, fique atento ao balizamento, o balizador. Alfa, Kilo, centralizador, TP. Livre pouso 28, vento 270-059. Livre pouso na 28, tá 3804. Salvador Bozo, 4463. Prossiga. Informação Papa 180, Ilhéus. Ok, aguarda a cota número 2, o ajuste no 015, no 4463. Aguarda, 1015, é previsto saída? É o Coral. Coral, obrigado. Tem que 56, pronto pra cópia. escuta pra cima. Salvador Galeão, 360, Pesolo 10, decola pista 28, curva à esquerda na saída Sael, Leda Motiva. Controle 1198, transponda 5442. Informo que após a decolagem vai manter pro até 2000 pés. O Solino 219. 219, próxima esquerda, tá? 3804 até já. Após curva esquerda, Dael Leda Móvis, na perdulou no 0, 198 controle, 5442 no transponder, ao gol, Uno 556. Alô, Salvador, muito boa tarde, eu sou 3804, zona 35. No 556, Dael Leda Motiva. Chame pronto para posicionamento. Dael Leda Motiva, no 556. 3804, ingresso de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai cuidar antes da Juliette, 3804. Salvador Tower, Zulu 501, run on the ILS 1828. 5021, 5011, continue your approach report, key it down and lock it on Fluffy. Roger, we report, final approach, key it down and lock it. Wolf 677, decola pista 28, curva à esquerda, saída Dael Coral. Controle 1198 5464. Sinalizado no 80, Ilhéus conforme, Golf 677, pista 28, curva à esquerda, seu Dael Coral, 198, controle 5464, transponde, 5463. Solo gol no 556, posição 02, sem funcionamento. Autorizado, 156, chame o saque. Autorizado, 156. 4463, correto, chame pronto para puxa, acionamento. Chamará na 08. So 501, check the final approach fix with gear down and lock it. Roger, confirm, do you have the runway in sight? Hey, sir. Clear to land runway 28, wind 290 degrees, 06 knots. Flash, clear to land runway 28, Azul 5011. É, Sol Salvador, azul, 4463. 4463, portão 8 autorizado, chama o táxi. Chamaram o táxi. Azul 5011, clear runway next left and maintain position before taxiway India. Clear left and maintain before India. 5011. Enter via taxiway Alpha, hold short taxiway India. Taxiway ahead is taxiway Alpha. Torre, bom dia, é o 3604 visual, agora 2000 pés, vai passar um dia de novo. 3604 é porte visual com a pista, o vento 300 graus 07 nós. Porte também, trem de pouso baixado e travado. Pista baixada, travada, tá visual 328. Livre pouso, pista 28, vento 300 graus 07 nós. Livre pouso na 28, de modo errado, ok? O senhor vai ter que fazer o pushback aí. Pra até a saída do pátio 3, pra poder ingressar na Alfa. Então, até a saída do pátio 3, então, pra liberar na Alfa o 556. Your gate number 9, your gate number 9, call Salvador Ground 121.9, azul 45011. Azul 5011, mantém position. Stand by it. Ground the clearance. Azul 5011, proceed your taxi to taxi via India to Ibin, gate 04. Trem baixo checado, 3216. 3604, solo aos 24, libera a esquerda. Próxima esquerda, solo 1, 2, 1, decimal 9. Esquerda 2, 1, 9, 3, 6, 0, 4. Venha 04 confirmando, vai liberar a próxima esquerda, vai ingressar via Quilo, vai aguardar no pátio 3, chama solo 1, 2, 1, decimal 9 no pátio 3. Quilo no pátio 3, 309. Espera da 28 na minha escuta, confirmando pessoas a bordo? Então, táxi autorizado direito, Juliette Alfa, confirmando 138 a bordo. Juliette. Solo Salvador, 3603, ingressando no pátio 3. 3604, ingresso pátio 3, até a saída do pátio 3, na minha escuta. Até a saída do pátio 3604. Escola azul 4463 para o táxi, alterna Salvador, 2 horas e 57, 82 a 3, 4463, livre táxi em frente, pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, na minha escuta. Vai seguir o aeronave da Gol, que já ingressou no táxi 4463. Pátio Juliette, pista 28, vai de voo Alfa. Com meia ponto, espera da 28, 1895, ajuste no 015, tem uma boa viagem. 2015, sequência? Paulo Salvador, gol no 167, no portão 10, gente da informação do aqui, autorização, Guarulhos. Fazer 011, táxi vai a meio April, to gate 09. Azul, fazer 01. Então, 3604, observe o azul, após o azul, ingresso, pátio principal, portão 02. Pátio, portão 02, após o azul, 3604. 4463, segue na Alfa, ponto de espera da 28, 1895, ajuste no 095. Tenha uma boa viagem. Seguindo o Alfa, espera 28, como número 2, 1015, quando lá 18, 95, azul, 4463, bom trabalho. Solo Salvador, tá 3216. 3216, mantenha a posição antes da Índia. Aguarde a passagem da aeronave da companhia que vai para o 2, após, prossegue para o portão 1. Não seria melhor a gente prosseguir logo para o 1? Mantenha a posição? Bem, mandem a posição. É, só manda a posição. Solo gol no 556. No 556, prossiga. Só confirma a frequência da operadora toda. 1895. 1895, obrigado. Pode prosseguir pro 01, 32 no meio. Confirmo, portão 1. Prossegui. Confirmando, a aeronave está no ponto de espera. Afirmativo. Livre alinhar e decolada a pista 28, o vento 290 graus, 0612 a nós, mantendo a pro até 2000. Autorizado alinhar e decolar, mantém pro até 2000, gol 1956. Foi boas, 4463, próximo espaço de espera, 28 pronto. 463, alinhar e manter, pista 28. Alinhar e manter, 28, são 4463. No 556, mantendo a prota 2000 pés, decolado aos 30, controle 1, 19.8. 19.8, obrigado, boa.